KM7. Quando te beijei, foi como se estivesse nas estrelas. Foi tudo tão perfeito, foi lindo e sem defeitos. Fico sem jeito quando você me olha. Se estou com você, meu mundo aflora. Quero sempre estar contigo, você é meu melhor castigo. Pra onde eu for, vou te levar. E por toda a minha vida, eu vou te amar. Volta pra mim, meu doce amor. Só quero você, vem me amar. Vou te amar. Volta pra mim, meu eterno amor. KM7, levando o sucesso até você. Quando te beijei, foi como se estivesse nas estrelas. Foi tudo tão perfeito, foi lindo e sem defeitos. Fico sem jeito quando você me olha. Se estou com você, meu mundo aflora. Quero sempre estar contigo, você é meu melhor castigo. Pra onde eu for, vou te levar. E por toda a minha vida, eu vou te amar. Volta pra mim, meu doce amor. Só quero você, vem me amar. Vou te amar.